tem uma missão. Ei, do Vaquim. Nascido de um dragão, no meio da ameaça e caos de uma nação. Fui preparado pro combate, tenho determinação. Meu nome é Dovahkiin, eu nasci com esse dom. Não existe medo, tenho a alma de um dragão. A profecia se cumpriu, veio a existência. No meio de guerreiros, pode ver, eu virei lenda. Confiante na batalha, no meu punho e na espada. Sim, tão perigoso quanto navalha afiada. Inabalável como um dragão, uma promessa da nação. Tudo já dizia no meu coração, e nada vai me derrotar. Até a morte irei lutar, ao brado de ataque, vos rodar. Ataque de um dragão que destruiu uma cidade. Eu estava prisioneiro, alcancei a liberdade. Agora sigo em frente, evoluindo habilidade. Desde muito cedo fui treinado em combate. A jornada é muito longa na terra de Skyrim, mas algo me motiva aqui dentro de mim. Controlar os meus poderes, aprender novas magias, derrotar meus inimigos, concentrar minha energia. Sim, eu sou o Dovahkiin, Dragonborn Skyrim, não imperador, mas na batalha sou The King. E nada vai me derrotar, até a morte irei lutar. Ao brado de ataque, vos rodar. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá! Ei!